solo viu se conosce tudo isso. Após a passagem do avião da da companhia, estamos autorizados para o momento. Afirmativo, assim que o tráfego liberar e até agora está autorizado. Sente, Rio Signal 72. V8 no zero, prossegue via Pátio Índia, ponto espera 1895, 1014, o ajuste é bom. Autorizado o final do procedimento ILS Recife, pistão 0, reporte estabilizado. Descendo o IA, o 300, reportará estabilizado. Voo 9250, eu sou. Chega. Ok, feita a nova coordenação com o Centro Recife, ok? Ainda não tem seu plano. O CGNA entrou em contato com a gente aqui, tá entrando no circuito aí também para tentar agilizar. Sim, obrigado. Exato, 9810 alinhar, decolar, pista 10, vento 050 graus, 3 nós. Ground, destination 624, 801, for pushback and startup. Russian Air 624, contact the ground, the staff and request for taxi. Ready for taxi, 624. Gol 723, boa noite, sem identificação, chegada bom, fixa para 4.000 pés, ajuste 1-0-1-4. Gol 1868, bom, boa noite. Gol 1868, boa noite, sem identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 050. 050, chegada Mari, pode voltar. Chegada inicialmente, o Gol 9868. Faria 2224, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0-1-4. 3.000-1-0-1-4, 2224. Gol 9868, autorizada para o EDITAP. Para o táxi, o Rio 5972, estamos com POB de 05, com 3 horas e 10 de autonomia, alternando Guarulhos. Rio 5972, autorizando o táxi via Patinga para o ponto de espera da pista 10, observando a aeronave da Viense que prossegue no pushback, seguirá mesmo como número 2, quando o tronco corre 1 ou 8 decimal 95, altímetro 0 no 4. Ciente, pátio Índia, perto da aeronave da Avianca, ponto de espera da 10, torre 7895. Muito obrigado, um bom feriado a todos. Salvador, muito boa noite, é o Rio 9810. Rio 9810, boa noite. Contato radar na decolagem após 2000 pés, está autorizada a prova de vídeo, nível autorizado 340. 74, prova, está autorizando? Bridge. Bridge, muito obrigado. Rio 1, posição 8. Azul 5001, olhando que equipe de Sarichão para o táxi. Autorizado, chamando para o táxi. Sinal do procedimento ILS-XA, pista 10, reporte estabilizado. Irma Tildes, 2000, Samaná, estabilizado no X-Way, 2224. Ocean Air 6, 224, taxi provided via India, closing point runway 10, on the right tower 118.95, with altimeter 1014. To the right, via India to holding point, 118.95 for tower, 1014 for altimeter setting, thank you, 6224. Instant 3600, complete aproximação, chame a torre, 118.95. 118.95, tá, 3600, uma boa noite. Boa noite. De voo 3100, decola da pista 10, primeira curva após decolagem à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, Upro Whisky 58, está ocupando a rota do plano, aciona 5037, controle 130.8. Está autorizado 370 para Maceió, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, após Upro Whisky 58 e rota do plano de voo. 5037 transponder, 1208, o controle Salvador, o gol 1134. Boa, 1234, está cruzando, transponder? 5037. Correto, chama para posicionamento. Trabalhado. Good evening, Ocean 624 at holding point, zero contact with traffic on final. Roger, maintain holding short, over and holding short, 624. Táxi Azul 5001, táxi 110 a bordo, Oceano Ribeirão Preto, com 3 horas e 45 de autonomia. Azul 5001, táxi autorizado em Apache, para ponto de espera da 10, quando pronto, torre 118.95, ponto de 06, bom voo. Obrigado, ponto de espera, vai te chamar de 895.06, boa noite, obrigado. Line up and wait, Oceania 6224. Line up and wait, 6224. Meu pés, ajuste na 014. Bola 2014, 1868. Zero solo 04, direito 219 solo. 219, boa noite, 3600. Four clear for takeoff, the wind is 040 degrees, 4 knots. Clear for takeoff, 10 Ocean, 624. Olá, Salvador, boa noite, eu tá 3600, livrou na alta do Cisbus. Tá 3600, boa noite. Taxi via Alfa, mantenha antes do Juliette. Alfa antes do Juliette, 3600. S2224. Ciente, passarei 2224, complete aproximação, chame a torre, 118, decimal 95. 1895, grato, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, passarei 2224, está uma milha do estado. Voo 9250, falou Salvador, voltando pronto, cópia. Cheiro, 9250. Chave 250, autorizado Recife, nível de voo 410. Decola da pista 10, primeira curva após decolagem à esquerda, saída Pucajamo Caju. Dr. Whisky 58, aciona 5047, controle em 120, decimal 8. 05, call now 120, decimal 8. 120, só lá. Passaria do livre pouso, vento 060 graus, 5 nós. Eu repouso no 02224, baixou, travou. Tem Chuka, right? Oceané 6224, read a contact on the battery, Clave maintain flight level 190, Puka the battery. Chuka the battery 190, 6224. Opa, no meio já está realizando o pushback no momento. Rio 98110, chame Recife, frequências 1251, alterna 13325. 251, 3325, por favor. Um momento, boa noite. Boa noite. 868, autorizado ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado. Libra, X-Ray, pista 10, chame estabilizado, 1868. Autorizado alinhar Mateus Rio 5972. Autorizado alinhar Rio 5972. Salvador, Gol 9250 para o táxi, 3h30, João Pessoa, 138 a bordo. 2, 2, 4. 4, táxi utilizado via Índia para o ponto de esfera da onda 0. Quando pronto, torre em 118, decimal 95, altímetro na 0 no 4. Sorte, Salvador, Salvador, boa, 2, 2, 4, passaria de branco. Gol 9250 para táxi. Gol 9250, táxi autorizado via Índia, ponto de espera da 10. Quando pronto, torre em 118, decimal 95, altímetro 104. Índia 25, ponto de espera 9250. Passaria do 2224, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, assunto sinalizador. Alfa, Kilo, pátio 3. Só 3600, faz início do táxi para a nave da Gol, ingressa via Juliette, portão 04. Entra via Juliette 04, 3600, boa noite. Gol no 723, desça para 2000 pés. Para 2000, gol no 723. Gol 9868, complete aproximação, torre 1895. 1898. Gol 723, autorizado, final do procedimento ILS, reporte estabilizado. Agora é estabilizado, gol 723. Rio 5972, decola. Decola aos 11, controle 20, decima 8. 208, grato, boa noite. Torre, Salvador, 868, gol, final 10, estabilizado, baixar travado. Ciente, livre pouso, vento 050 graus, 3 nais. Livre pouso, gol 1868. 0, autorizado direto, bridge. Ciente, acessão para o 340, bridge da presente, Rio 972. Gol 9723, complete final SM Torre 118, decimal 95. Ok, vai chamar 1819. Livre pouso, gol 1880. NS224, contact now, receive center on frequency 125.45. 125.45, 6224, so long. Wait, 125.45, if I'm able, 125, correction, 133.65. 125.45, I'm able, 133.65, so long, thank you. Bye. 268, solo 04, direita, 129, solo. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Em coordenação com a equipe de solo, chamando para o táxi, o gol 1234. Solo gol 1868, Lisboa, boa noite. Gol 1868, boa noite, táxi via Alfa Matheus, Juliette. Alfa Matheus, Juliette, 68. Repouso 723, vento 050 graus, 5 nós. Repouso Echo. Tá, Mike, X-Ray, prossiga. O Taxi Echo está aqui no pátio 1, na posição 62. Solicita autorização de reboque para o pátio 3, posição 8. Está no Taxi Kilo? Esquerda Kilo com 88, assim. O 1868 vai ingressar via Kilo, pátio 3, manterá na saída do mesmo, aguardando para ingresso no portão 01. Sente até o final, desce a entrada do pátio 1 para ingresso 01, gol 1868. O TAM, Mike X-Ray Alpha, mantém a posição e aguarde para o reboque. Ok, Mike X-Ray Echo, mantendo posição para o reboque. Gol 1134, informe o estimado para iniciar o pushback. Já está iniciando, senhorita, agora. Gente, desculpe, perigosa, só mais uns instantes, tem uma aeronave da companhia que irá parquear no 01, após a mesma inicia o pushback e reparta para o táxi. Ok, acabou de parar, então, para aguardar a aeronave, vai para o táxi aonde? Vai parquear no 01, a sua direita. Aguardando. Bom, no 723 da noite, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, após posição 09, pátio 1. Alfa, pátio 1, 09. O gol 1723 irá ingressar no táxi 3 Kilo irá prosseguir no táxi pelo pátio 3, após ingressar no pátio 1 e parqueará na posição 09. Trampo, muito boa noite. Aeroportal 020, sul, Lisboa. Information Bravo. We are ready, copy. Durante a entrada, the best flight level 350. Cheguei Miguel 020, Roger, wait a moment, I will contact Salvador. I will talk to Recife. Copy, então, 020, animar, pode ser. 020, eu estou no Becker Donation. Decola o 019, controle 20, decimal 8. Obrigado, boa noite. 1868, autorizado, passando ingresso no pátio 1, posição 01. Ok, está livre ingresso, pátio 1, posição 1, 1868. Afirmativo, está subindo para o 360, azul 500. Aqui é o gol, Wolf Uniforme, Quebec. Lado 250, livre decolagem, vento 060 graus, 8 manchas. Livre decolagem 10, 950. Gol, Golf Uniforme Quebec, mantenha a posição, aguarde sinal número 2 para autorização de reboque. Ativo, mantendo a posição, Uniforme Quebec. Livre, puxa, me taca. Livre, gol 1358, chamar para o taxa. Obrigado. 192.50, boa noite. Boa noite, gol 92.50. Contato, mantém nível 4.0 na saída Pucajá, Maracaju. Pucajá, Maracaju, Aracaju, 4.0. Gol 9250, possibilidade de voar Aracaju, sem referência. Inicialmente direto Jamo, gol 9250. Jamo, aguardando Aracaju, gol 9250, obrigado. Direto Jamo inicialmente, aqui? Afirmativo, Jamo. Miguel 020, ready to copy. Ready to copy, go ahead for air power 020. Clear to Lisboa, fly level 350, fly up Azul 10, Natal, upper November 873 until in tall, after that in accordion of flight plan. Shadow control 120.8. Call 5051. The departure is Puka, transition Zipa. Please go Lisboa, flight level 350, fly upper Zulu 10, Natal, upper November 873, install flight plan route. Salvador departure 120.8, Conk 5051, Puka departure, transition Zipa. 240, start up and pushback, yeah, 40, 0, 2, 0. 1 report, call pushback and start, muito obrigado, é só 0, 0, 0. Bruno 273, vou ingressar no pátio, a partir do 612, follow-me até o 9. A partir do 612, follow-me até o 9. Gol 1134, pronto para o táxi, 1110 a bordo, alterna Aracaju, 2 horas de autonomia. Até o ponto de espera no 0, a torre em 118.95, ajustada no 0, 1.4. Líbia, até o ponto de espera no 0, lá 18.95, 14, voo no 1.34, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, o voo 1134, ponto 090. O Tom, Mike, o que você eco na escuta do sol? Na escuta, prosseguir. O número 1 para reboque, confirme a posição atual e a de destino. Posição atual, pátio 1, posição 6, posição de destino, pátio 3, posição 8. Está autorizado a iniciar, mantendo a escuta até o término. Autorizado e manter escuta até o término, grato. Golf Uniform Fox é o número 2 para reboque, confirme posição atual e a destino. O azul 5001 vai passando 150 para o 360. Confere, chama o Recife agora 1251, alterna 133, decimal 25, azul 5001. 251, 3325, obrigado, boa noite. Realmente, boa viagem. Tiago, a gente recebeu informação aqui da Infraero para o senhor prosseguir para a posição 2 no pátio 3, confirma? É, confirma, era isso que eu iria confirmar, que é a posição 2 agora. Suficiente. Rodou 1868, informação Bravo, autorização Aracaju. 868 para Aracaju, só um instante, por favor. Tá, então. Informação em Costa Bravo, autorizado Aracaju, nível de voo 3230, decola da pista 1-0, primeira curva após decolagem à esquerda, saída Pouca, Jamo, Caju, Golf 677, aciona 5054, controle 120, decimal 8. Autorizado, Aracaju 230, decola no zero com esquerda, Pouca, Jamo, Caju, Golf 677, 5054, é o transponder 208, controle Salvador, Gol 1868. Pouca, Jamo. Gol 1134, boa noite, contato, submantém nível 370 na Pouca, Jamo, Aracaju. 370, Pouca, Jamo, Aracaju, voo 1134, aguardando, se possível, proa de Maceió. Aguarde, voe direto inicialmente por São Jamo. Direto Jamo, voo 1134, grato, senhor. Voo 9250, chame Recife agora, na frequência 125, decimal 45. Recife 45, obrigado. Próximo Golf Uniforme Quebec. E Golf Uniforme Fox? É, Uniforme Quebec, senhor. Está na ponte 10, posição autorização de reboque para o ponte 7. Gente, Golf Uniforme Quebec e aguarde, será o número 3 para reboque. Afirmativo. Golf Uniforme Quebec, confirme, posição 10 para a posição? 7, senhora, posição 7. Pátio 1 ou pátio 3? Pátio 1. Gente, aguarde só um instante. Ground zero, control. 020, request pushback and stop. Portugal 020. Approve it, pushback and stop, or first ride for taxi. We report pushback and start, we report you for taxi. Portugal 020. Ground, go ahead for ground 020. Just to confirm, you have to coordinate with ground staff to start up your aircraft at gate 8, okay? Copy, finally, get authorization to start at gate 8. Primary, do we work in April? Copy, we pass this information to the ground. Thank you very much. Bom, 1170, informação em Corpo Bravo, autorizado Campina Grande, nível de voo 370, decola da pista 10, primeira curva após decolagem à esquerda, saída pouca, transição Zipar. Aciona 5057, o controle 120, decimal 8. Para Campina Grande, decola da 0.5 da Puca, transição de par. 0.5, controle 208. 1170, correto, chama para posicionamento. Camara Franca. O prédio final do procedimento LS, Torre 1-1895, plano 3152. Chama a sua 2895, confirma? Firmo, 1-1895, decimal 95. 2-1-1-3-2. Gol 1-1-3-4, chama Recife, frequência 1-2-5, decimal 4-5. Gol 1-1-3-4. Recife 1-2-5-4-5. Gol 1-1-3-4, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Boa noite, acende a identificação. Desça via, chegada à área até 2000, ajuste 1094. Aguarde procedimento ILS X-Ray. Sobrecendo baixa atrasada 3152, atrás. Sede do repouso, 060 graus, 5 lanches. Sede pouso na 10, já 3152. Contato. Voo 9090. Autorizado. Obrigado, voo 9090. Thank you. solo, é o Sam Mike X-Ray Echo, comando teste de reboque. Grato, boa noite. Sim, sim, grato, boa noite. Gamber, sal 0207. Portugal 020, Rivers, Texas, I Apache, taxi India, until housing point runway 10, then the right to tower 118.95, altimeter 1014. Okay. Everyone, right here, holding point runway 10, tower 118.95, and United 1014, let's call 020. Pode continuar o táxi da 352. 352, afirmo, ingresso via Juliette, portão 08. O Golfo Uniforme Quebec ao solo. Golfo Uniforme Quebec, eu falo. Afirmativo, Solo, Quebec na escuta. Golfo Uniforme Quebec, após a aeronave da TAM, partindo no 08, autorizado o início do reboque. Afirmativo, após estacionamento da aeronave da TAM, autorizado o reboque. Vai, aliás, o Golfo. Zero, Golfo. Preciso 91, acendo a estação, desça via, chegada bom, 74.000, ajuste 1014, aguarde procedimento ILS X-Ray, então 3891. Do ajuste, por gentileza, pro voo 9098. 10014. 14, obrigado. Contact Tower 118.95. Boa noite, até breve. É só o visto. Boa noite. Brasileiro, Tower, muito boa noite. Call 00, Olympus, Super Mario 10, full ready. Roger, clear to line up and take off. The wind is 030 degrees, 3 knots. We are on up and take off. Copy. Call 00. Bono 098, chame torre. 11895. 895, obrigado. Noite, Torre Salvador, 1098, está agora a 2 milhas de distância, está embaixo da base. Sim, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, 098. Aguardando a autorização de pouso, 1098. Tem informação, bravo. Minha 258, sem identificação... Esse mantém 5 mil na chegada a Mari. Aguarde ILS X-Ray 29094. O Janela 258. 5 mil na 094. Estamos direto do Duna, por favor. Aguarde mais próximo do Duna. Temos a aeronave no setor norte. Vamos ver qual vai ser o número 2 da Parapuso. Sim, o Janela 258. Na mas mantém está, será o número, realmente o número 3 agora na aproximação. Aeronave número 1 está agora passando no externo. E aeronave número 2 já está agora mais próximo para a zona do setor norte. Muito 098, livre pouso, vento 060 graus, 5 nós. Livre pouso, vão 098. Portugal é a boa, net 48, canal 120, decimal 8. Gente, você passa o 120, decimal 8, boa noite, mostra o visto. É o canal 020. Fala aí. Super Departure, boa noite, é o canal 020, décimo 1700, Super Departure. É Portugal 020, radar cam tact, climb and tank flight level 350, Puka Departure. Está mesmo, tank flight level 350, mantenha Puka Departure, é Portugal 020. Solo aos 50, direito do 29 no solo. Boa noite, obrigado, meu irmão. Boa noite, Paulo Salvador, voo 098, livrou as suas contas. Colono 098, boa noite, táxi de Alfa, reportando de São Juliette. Alfa, reportando de São Juliette. Maior, 098. Pode voar duas? Agora número 1, não está autorizado Zona, tá 3891. Muito grato, está completamente o Zona, tá 3891. Oficina 6258, desse mantém 4000. Ele mantém 4000, oficina 6258. Visita na zona desse mantém 2000, reposta precisando o curso do localizador, completando o final do procedimento. Tá 38 na zona. Mas, tá 38 na zona, vai chamar estabilizado. Cinema 258, desse mantém 3000, porém inicia redução para 2009. 3000 bens, redução para 2009, cinema 258. Ok, esse é o gate 7, agradece, tenha uma boa noite. Wolf Uniforme Fox, boa noite. Wolf Uniforme Quebec, boa noite.